dança juntinho, tá? Assim que é bom. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Profundo. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que seu valor o que eu ainda quero ter? É exatamente por isso. Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente aê. E não é hora pra chorar. Eu também acho que não. Porém não é pecado se eu falar de amor. De amor, de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for. Whatever, baby. Me leva. Me leva onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Me escuta meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão. Pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Pra surdo ouvir, pra cego ver que fala manso e atitude faz acontecer. Aí fica bonito. As mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Vai! Mas pera, ouço o forró tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor. Jamais, hein? Se eu canto sentimento, seja ele qual for. Onde eu quero ir, se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão. Pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Pra surdo ouvir, pra cego ver, diz aí. Balance e atitude faz acontecer. Que bonito! E já aconteceu, hein? Grande honra! Que alegria! Valeu, meu parceiro! Atitude 67.